Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira, às 19. Hoje temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e Sra. Teresa Mendes Costa. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite, um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Vou colocar, como habitualmente, a primeira questão, e que é a seguinte: a Quaresma terminou há poucos dias e vimos o Papa de joelhos a confessar-se a um sacerdote. E depois, dentro do confessionário, confessando quem se lhe dirigia. O Papa Francisco tem afirmado que se confessa de 15 em 15 dias e que a confissão não é o tribunal de condenação, mas a experiência de perdão e misericórdia. Sugeriu, se quisermos, pediu que nesta Quaresma, que agora terminou, houvesse em cada diocese uma igreja aberta toda a noite, pelo menos num dia, para que todos os que quisessem se pudessem confessar. Pediu também para que em todas as paróquias os fiéis procurem saber quando podem encontrar o sacerdote disponível para ouvir o seu arrependimento. Como interpretar esta ânsia do Papa para que as pessoas confessem, se possível, com frequência? Eu acho que das duas, uma, a gente olha a confissão como uma espécie de finanças onde a gente vai regularizar as contas, ou se olha como sacramento, e como sacramento é óbvio que a confissão tem que ser assídua. Acho que não há ninguém que, a não ser Nossa Senhora, não sei se Nossa Senhora, se fosse hoje em dia, também certamente se confessava, mas se ele, e aliás não é só ele, todos os papas têm tido uma frequência do sacramento assídua. Portanto, eu acho que quando as pessoas dizem que não têm pecados, eu costumo dizer: você tem os pecados normais de toda a gente, mais o pecado dizer que não tem pecados. E por outro lado, eu acho que é não ver realmente a confissão como um depósito de um passa-culpas. Hoje nem sequer arrependimento tem, porque quando fazem as leis não faz mal que vai-se confessar. Não é nesse espírito. É realmente ver o valor do sacramento. Isso é que eu acho que está muito desprestigiado. A pessoa não olha a confissão como um sacramento, olha apenas como um passa-culpas. Agora, acho lindo que o Papa, além de se confessar de 15 em 15 dias, tenha ido para um confessionário confessar, que acho que isso é um empurrão muito grande, porque há sacerdotes que fogem realmente a essa incumbência. Não é? Francisco. Ora viva, Armando. Ora viva, doutora Teresa e caros ouvintes. Nós fomos surpreendidos por aquele gesto espontâneo e belo do Papa Francisco, quando, num destes dias, numa celebração penitencial na Basílica de São Pedro, quebra, diríamos assim, o protocolo que estava estabelecido. E a cena é muito interessante, quem a viu, recordar-se-á. O Santo Padre está a encaminhar-se pelo seu cerimoniário para o confessionário onde ele próprio haveria de atender de confissão, e repara que na frente do confessionário está um outro confessionário vazio. E então, num impulso, nota-se que é um impulso. Provavelmente o Santo Padre antes teria grande consciência disso, porque nota-se que foi num impulso, num desejo, imediatamente se aproxima daquele confessionário, se ajoelha e se confessa. Há muitas lições e lações a tirar deste gesto do Santo Padre, para além da sua profunda humildade, para além de nunca ter sido visto este ícone, não é? Um Papa de joelhos a pedir o perdão, para além de todas as catequeses que o Santo Padre tem dado e feito, as intervenções a propósito da confissão, o sacramento tão maltratado nos dias de hoje, nós vemos ali um gesto de um profundo amor ao seu ser sacerdotal. É que, com efeito, uma das práticas tradicionais de devoção e de formação espiritual própria do sacerdote é mesmo essa. Não administrar os sacramentos, ou melhor, administrar os sacramentos em estado de graça, né? O sacerdote tem, é dado à Igreja para a celebração dos sacramentos. E a Igreja pede, né, um estado de graça e de pureza que permita que ele seja tanto melhor administrador dos sacramentos. Né? Ou seja, o próprio sacerdote que é chamado a oferecer a graça sacramental tem que estar ele próprio mergulhado dessa graça sacramental. E na medida em que os sacramentos valem por si, ou seja, o sacerdote pode estar num estado de pecado, que os sacramentos têm validade por si, mas também a Igreja diz que quanto maior for o estado de graça, pureza do sacerdote, tanto maior vale o sacramento, tanto maior ele tem eficácia. Né? Apesar de valer por si, a eficácia do sacramento é maior se o sacerdote estiver todo, diríamos assim, envolvido na graça divina. E o Papa deu-nos esta lição de profunda humildade. O Santo Padre, né, deu aos fiéis uma lição de profunda humildade ao ser o primeiro, né, quase que me fez lembrar, confesso-vos, quase que me fez lembrar aquele episódio do batismo de Jesus no Jordão. Né? O santo meteu-se na fila dos pecadores para ser batizado. E foi o primeiro a querer fazê-lo. Assim o Santo Padre meteu-se na fila dos pecadores. Né? Não sei se nos recordamos todos, pelo menos aqui já falámos neste programa, quando o Andrea Tornielli, esse vaticanista, pergunta ao Papa numa das suas primeiras entrevistas: Santo Padre, numa palavra, defina-se. E ele diz: eu sou um pecador. E ver aquela espontaneidade do Santo Padre, mas que fala tão alto, não é? Tão eloquente, dele se aproximar, de meter na fila dos pecadores e também buscar o perdão de Deus, é um exemplo para todos nós fiéis. Segundo, para aqueles que na Igreja exercem o poder sacerdotal, o ministério sacerdotal, é um exemplo também extraordinário. Ou seja, a santidade de vida sacerdotal vai, de sobremaneira, influenciar a eficácia do ministério sacerdotal. E, portanto, o Santo Padre, ao dar-nos este exemplo, a uns e a outros, clero e fiéis leigos, deu-nos um exemplo de profundo amor ao sacramento da reconciliação. Como disse, e talvez temos a oportunidade de falar ainda um pouco mais, a meu ver, está muito desvalorizado, esquecido, se não maltratado, hoje em dia, nas nossas comunidades. Pois, eu de facto vi o Santo Padre de joelhos no confessionário, mas não imaginava que tinha sido um gesto espontâneo. Portanto, pensei que tudo isso estava previsto, pronto. Mas está bem, sim, sim senhor, muito bem. Agora, Francisco, doutora, o Papa disse que se confessa de 15 em 15 dias. Lá está, ele não o faz por um problema de ter pecado. O segundo era de 88 dias. Sim, sim, sim, pronto. Mas pronto, ele não o faz por ter grandes pecados, pois não digo que não tenha alguns, todos nós, como é que se diz, disse que todos pecamos, mesmo o santo peca, portanto o Papa com certeza que também peca, sem ser grandes pecados, agora tem uma sensibilidade muito maior do que a nossa e por isso se calhar sente muito mais necessidade de se confessar. Mas também é verdade que a confissão também não é só para perdoar os pecados, pois sabemos que através da confissão que recebemos muitas graças. Creio que foi o Francisco que há relativamente pouco tempo disse aqui na rádio que Nossa Senhora teria dito que na Terra, neste mundo, ninguém devia andar mais de um mês, ou todos temos necessidade de nos começarmos pelo menos uma vez por mês. De facto, é um gesto de humildade, não é fácil, e eu também me confesso com alguma frequência, e a verdade é esta, quer dizer, sempre me custa. E eu penso que para a maioria das pessoas, pronto, não é fácil, não é agradável, mas pronto, também nos faz por ser fácil ou por ser agradável, porque nós sabemos que através da confissão recebemos muitas graças que precisamos para o dia-a-dia. Eu gostava ainda de dizer o seguinte. O Papa, nós já tivemos conhecimento disso há vários meses, foi exatamente através da confissão que ele encontrou a vocação. Sabemos que, portanto, ele era estudante, tinha uma festa com os colegas e antes de ir para a festa passou por uma igreja. Estava um sacerdote que o acolheu e que o confessou. E ele, quando saiu daquela confissão, vinha decidido a ser padre. Eu acho isto muito bonito, muito belo, quer dizer, belo até no aspecto da vocação, mas também belo porque, vendo aquele sacerdote, porque se aquele sacerdote não estivesse ali em missão, mas mais noutra atividade, se calhar até lhe passava despercebido e se calhar não o teria confessado. E se calhar aquela vocação poderia nunca ter descoberto, não sei. Peço um comentário isto tudo, não sei se for possível. O padre Vicente está escusiácono, agora acabou de dizer, ao referir-se ao estado de graça. Portanto, esse devia ser um padre como deve ser. E isso teve influência. Mas olha, eu acho que, apesar de realmente reconhecer que a confissão é muito desvalorizada hoje em dia, há uma coisa que eu tenho reparado. Antigamente, como aqui não há missa à segunda-feira, eu, quando vou a Fátima, procuro ir à segunda-feira. E quando vou a Fátima, muitas vezes aproveito e confesso-me lá. E já é a segunda vez, esta semana foi uma delas, é a segunda vez. À segunda-feira havia sempre pouquíssima gente. É três bancos ou dois bancos de pessoas para se confessarem. E esta semana foi uma e já houve uma outra, em que estavam à vontade umas 70 pessoas e sempre a ser renovadas. Portanto, não há dúvida nenhuma que é uma frequência maior o sacramento da reconciliação hoje em dia. Parece que não foi por acaso. Portanto, pode ser que isto seja realmente... E o Papa também deve ter ajudado com a atitude que teve, não é? Sim, sim. As nossas atitudes, pronto, têm um reflexo grande para o bem ou para o mal. E isto, de facto, o Francisco há bocadinho falava disso. E há pouco uma série de aspectos, se calhar... Falou da questão da vergonha, do constrangimento. Eu acho que há um conjunto de dúvidas. Quando eu falava há pouco, o sacramento é desvalorizado e muito maltratado, é porque nota-se que há uma série de dúvidas. Bem, vamos ser claros. Se calhar, também, muitas dessas dúvidas resultam da omissão. Não é? Não sei se nos nossos programas de catequese, não sei se nos nossos ambientes eclesiais se fala ou durante muito tempo se falou, eu penso que não se falou, deste assunto. Pronto, essa é uma questão das pregações, das homilias, etc. Ou seja, é um assunto que está, por exemplo, relevado para uma espécie de época do ano, para a quaresma, não é? E enquanto o sacramento da confissão tiver que ser avaliado desde o mínimo olímpico, né, que é pelo menos uma vez por ano para preparar a Páscoa da Ressurreição, mas não for o tal diálogo de amor com a misericórdia de Deus, a coisa não vai lá, né, quando não houver esta experiência. E, portanto, nós já ouvimos falar da confissão quando? Na quaresma, nesta altura. Os sacerdotes se multiplicam a fazer celebrações penitenciais e ministrar a confissão. Portanto, eu acho que a esse nível haveria de haver uma catequese, não é? Uma catequese mais profunda. Registo aqui, até porque podem estar a ouvir pessoas que tenham interesse a esse nível, registo aqui que há cerca de um mês ou dois, não quero agora afirmar com certeza, que foi traduzido para português um livrinho precioso para ajudar os jovens a se confessarem. Faz parte daquela coleção do catecismo jovem que o Papa Bento XVI fez, o UCAT. Lançou-se agora um UCAT para a confissão. Portanto, um livrinho muito pequeno, um pequeno guia, que ajuda os jovens a esclarecer o que é a confissão, o rito da confissão, as principais dúvidas, etc. É precioso porque toca os assuntos todos, né? Que é a tradução, salvo erro, de um livro, o autor original é alemão ou austríaco. Aquilo está muito, muito, muito bem feito. É um livro económico, acessível. Eu sugiro a toda a gente, que, sobretudo que tenha que lidar na catequese ou na formação das camadas mais jovens, que o possa divulgar. E, portanto, com isto, este primeiro aspecto, a formação e a catequese do povo de Deus, que não está. Para desfazer aqueles que são os preconceitos habituais em relação à confissão, não é? Poderíamos dizer assim, são dois, sobretudo. São dois preconceitos habituais. Eu não preciso do sacerdote porque confesso-me diretamente a Deus. É o primeiro preconceito, não é? Ou seja, como o Papa Francisco tem dito a miúde, o individualismo que existe do ponto de vista espiritual hoje em dia leva a que as pessoas esqueçam diríamos assim, a dimensão eclesial comunitária do sacramento da penitência. Né? Ou seja, acham que não é necessário a mediação eclesial para receber o perdão de Deus. As pessoas, quando dizem isto, não estão a dizer uma asneira toda. Né? Estão a dizer parte de uma asneira. Porquê? Bom, é que a pessoa todos os dias, antes de dormir, faça o seu exame de consciência. Tá? Procure pedir perdão a Deus pelos pecados veniais que tem, procure reconciliar-se com Deus desde esta perspectiva. Tá? Um exame, exatamente, pela sua... às omissões. Portanto, fazer o seu exame de consciência diário. Em alguns movimentos e caminhos de espiritualidade da Igreja, para além do exame de consciência ao fim do dia, há também o exame particular a meio do dia. Ou seja, a pessoa tem um propósito e a meio do dia avalia se o cumpriu ou se não o cumpriu. Portanto, isto são tudo bons caminhos que se devem ensinar aos fiéis. O exame particular e o exame geral de consciência ao fim do dia. Agora, isto não retira a mediação eclesial do sacramento da confissão. Não retira que a pessoa, não é, procure naquele que está diante de si como legítimo representante da misericórdia divina para receber o perdão. Aquele padre, o padre a quem eu confesso, representa primeiro a Cristo que eu ofendi com o meu pecado. Não é? A Cristo que disse aos apóstolos, recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, àqueles a quem os retiveres serão retidos. Portanto, como Dom Pascal, Cristo oferece o ministério da reconciliação ao sacerdote. E o sacerdote, in persona Christi, como nós dizemos, na pessoa de Cristo, age dessa forma. Mas também no sacerdote, no ministro sagrado, não está só Cristo. Está Cristo total. Ou seja, a cabeça, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o seu corpo, que é a Igreja. Porquê? Porque o meu pecado ofende também a Igreja, minha mãe. Porquê? Porque o meu pecado ofende os irmãos. Sempre. Até o pecado pessoal. Porque até o pecado estritamente pessoal vai privar-me a mim daquele estado de graça necessário para fazer todo o bem que devia e não fiz. As tais omissões. É a graça sobre toda a Igreja? Exatamente. A graça recebida no sacramento da reconciliação não é só para mim. É uma graça em benefício do corpo que é a Igreja. Exatamente. Portanto, esta dimensão eclesial do sacramento da reconciliação, urge recuperar nos nossos dias para superar o individualismo reinante. Portanto, este é o primeiro preconceito que tem que ser esclarecido. Não é? Até porque a psicologia mais elementar diz-nos assim, quando tu te confessas diretamente a Deus, entre aspas, tu nunca sabes se quem te perdoou foi Deus ou se foste tu próprio. Não é? Porque diz o povo, e bem, ninguém é bom juiz em causa própria. E nós somos excelentes a nos perdoarmos a nós próprios e às nossas falhas. Primeiro preconceito. Segundo preconceito. Ah, porque é custoso, porque nos dá vergonha. Penso que foi a palavra que há pouco ouvi do Armando. É, custa-nos, não é? A gente envergonha-se. Pois bem, o Papa Francisco sobre isto disse uma coisa muito engraçada. A gente em Portugal não usa tanto a expressão sem vergonha, mas a gente ouve-a sobretudo vinda do Brasil e daqueles países da América Latina, não é? Você é um sem vergonha. Ou seja, não tem caráter nenhum, é um desgraçado. Não é? Nós usamos a palavra desgraçado, que no Brasil é uma coisa estupenda, porque na América Latina a palavra desgraçado é quase um insulto, que é a pior coisa que se pode dizer de alguém. Descobri quando lá estive, porque desgraçado significa fora da graça de Deus, é um condenado ao inferno. Eles usam a expressão equivalente, que é o sem vergonha. Não é? Nós cá não utilizamos tanto. E o Papa Francisco diz assim, na minha terra... diz-te uma pessoa que não tem caráter, que é um sem vergonha. Portanto, ter vergonha é bom. Ter vergonha é uma coisa boa. Portanto, quando nós vamos à confissão e temos vergonha dos nossos, de acusar os nossos pecados, temos vergonha, provavelmente, sobretudo aqueles de nós que têm um confessor único, não é? Ou mantém praticamente o mesmo confessor por uma grande temporada. E isto é de facto vergonhoso, porque a gente provavelmente vai dizer à mesma pessoa regularmente as mesmíssimas coisas. E parece que estamos a patinar no gelo, a fazer patinagem artística naquele ringue que nunca mais dali saímos. É um facto. Mas essa vergonha purifica, essa vergonha, essas lágrimas de vergonha, diríamos assim, são um novo batismo, não é? Como São Pedro diz que foi batizado duas vezes, não é? Quando o Senhor o chamou, e foi batizado depois naquela hora derradeira, quando chorou. E a água do seu segundo batismo foram as suas próprias lágrimas. Assim é o sacramento da confissão para nós. Renova a graça batismal através dessa vergonha purificadora, desse dom de lágrimas, ainda que interiores, que o sacramento da reconciliação nos oferece. São 3 da manhã e eu não consigo dormir. Qual será a razão para o sono não ver? Um filme a dar na televisão, não presto atenção. Deixo chegar ao fim, faço uma canção, pois inspiração vem sempre em momentos assim. Yeah. E basta lembrar-me do que ficou por fazer, ou para ficar com vontade de dizer. Ai, é demais se não deixares o tempo correr. Os dias nunca são iguais, livre. E quando é demais, o tempo não te deixa esquecer que os dias nunca são iguais, são livres. Yeah. Oh. Bye. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Vamos falar, portanto, de alguns desvios na sociedade provocados pelo ser humano, que olha muitas vezes para o horizontal e esquece o vertical. Nesse sentido, comentaremos também a seguir 15 mil crianças abortadas e que foram incineradas como lixo hospitalar por motivos económicos. Francisco, as palavras são como as cerejas e a gente vai ouvindo, vai tomando notas e eu ainda vou aqui apanhar mais qualquer coisa que disse há bocadinho acerca da confissão. Quando a gente tem um confessor que é durante muito tempo praticamente o mesmo, e portanto é a verdade que, pronto, isto, se não for, nós, os nossos pecados não são muito diferentes de um dia para o outro e portanto acabamos por cair nas mesmas falhas com muita frequência. Por isso, às vezes, dizemos que andamos sempre a dizer os mesmos pecados. Isto é até de brincadeira, até porque a frase não é minha, mas vou repetir aquilo que às vezes ouço. Portanto, eles não são os mesmos, porque os que já confessamos já passaram. Portanto, se voltarmos a cair no mesmo, já são outros. Portanto, temos a obrigação de os confessar. Mas isto era apenas uma parte. Francisco, sua doutora, falámos da confissão e eu não queria deixar este assunto sem falar de uma coisa que acontece com muita frequência, infelizmente. Por vezes aparecem alguns sacerdotes que dão umas absolvições coletivas. Portanto, isto não é nada correto, isto é um disparate, embora reconheça que para este sacerdote, que se calhar não tem muito sentido de missão, isto é muito mais fácil, ele dar uma absolvição e vai-te embora, do que se calhar estar ali a ouvir pessoa por pessoa, a ter que dar atenção até para depois poder dar alguns conselhos às pessoas que elas têm necessidade, muitas vezes, de conselhos. Não sei se a doutora quer pegar neste assunto, se o Francisco... Eu acho que eu sei que isso se faz, mas a pessoa também esquece que na celebração eucarística, no princípio, ele também dá uma absolvição que é válida e que é coletiva, mas isso não tira nada ao sacramento da confissão. O sacramento da confissão é uma coisa, essa absolvição é outra, que eu acho que são duas coisas perfeitamente distintas. Mas não era dessa absolvição, é aquelas absolvições... Pois eu sei, mas quer dizer, de qualquer maneira, a pessoa esquece porque há muita gente que ignora... Ignora porque a pessoa vai à missa e não está com atenção nenhuma. Não é? E quando eu falo de absolvições coletivas, não estou a pensar naqueles casos. Pronto. É uma não questão, não é? Isso é uma maluqueira que invadiu alguns padres e algumas comunidades de querer. Como é que eu vou explicar? De querer simplificar as coisas ao ponto de elas até deixarem de existir. Não é? Porque todas essas. É preciso dizer. Desculpe. É preciso dizer que todas essas absolvições coletivas que foram para aí dadas, se calhar durante anos, por muita gente, tudo isso é inválido. Atenção. Tudo isso é inválido. Tudo isso é inválido. Portanto, isso foi um engano que se fez ao povo. Tem que se dizer com toda a frontalidade. Tudo isso é inválido. As condições são muito, muito estritas, não é? Há três formas de fazer o sacramento da penitência. Confissão auricular... E confissão individual, absolvição individual. Acabou. Segundo, uma celebração penitencial, não é? Em que faz-se um exame de consciência geral e depois há a confissão auricular e absolvição individual. Terceiro, nos casos excepcionais de perigo de morte, não é? Perigo de morte. Absolvição geral. Mas só nesse caso. Ou seja, vai o avião a cair, vai o barco a afundar, vai o autocarro a despenhar-se, absolvição geral. Contudo, contudo, se a pessoa sobreviver, tem a obrigação de se ir confessar na mesma individualmente, né, para receber o perdão de Deus. Portanto, só nessa circunstância é que foi. Senão é inválido, né? A pessoa, o senhor padre, não lhe apetece estar a passar 2 horas a atender de confissão, juntamos aqui o pessoal, dizemos, cantamos 3 cantigas a Nosso Senhor, fazemos um exame. Exato, fazemos um exame de consciência qualquer, cada um pensa. Até no outro dia ouvi para aí uma coisa, umas paróquias, não era na nossa diocese de Coimbra, era noutra, muito pródiga em alguns dos seus membros em invenções pastorais, a dizer que este ano estamos fartos de andar ali toda a vida a confessar, vamos fazer assim, só se confessa o pior pecado da pessoa, então só lá vai a pessoa com... Sim, foi há poucos dias. As pessoas só vão na celebração dizer o pior pecado que têm. Mais valia lá não ir, não é? Pois, porque naturalmente é inválida, porque se a pessoa depois omitiu todos os outros pecados dos quais se acusa, e a omissão deliberada dos outros pecados dos quais se acusa, significa invalidação do sacramento da reconciliação. Porquê? Porque a reconciliação não recai, não é? Quando o padre diz, eu te absolvo todos os teus pecados, não é? É os pecados confessados. Se a pessoa recusa contar algum que a sua consciência o dita, isso significa a inviolabilidade do sacramento. Não é? Ora, nesse caso, é o que aconteceria. Era o que aconteceria. A pessoa ficaria privada da validade do sacramento porque só foi contar aquilo. A menos que Nosso Senhor seja salva pelo chamado 8º sacramento. Sabem qual é? O sacramento da Santa Ignorância. Portanto, podia aqui ser o único que se apelasse do Tribunal da Misericórdia. Esse é muito difundido. Ou seja, temos aqui casos hoje em dia complicados, não é? Portanto, essas confissões públicas, etc., não, isso não tem validade. Eu já ouvi dizer umas pessoas que gostam de se confessar aos padres que não deixam que a pessoa diga os pecados. Pois é, mais cómodo a gente arranjar subterfúgios ou coisas parecidas. Portanto, para mim isso é uma ignorância. Da parte do padre não é ignorância. Mas, por exemplo, há uma via possível. Né? Vamos imaginar que a pessoa tem um bloqueio extraordinário. Também atenção. Não podemos pôr tudo no mesmo saco. A pessoa tem um bloqueio extraordinário. Não é, não é capaz de reconhecer, de melhor, desverbalizar, porque a vergonha que sente é de tal forma. Escreva. Né? Escreva. E entrega ao sacerdote esse pecado. É uma forma válida. Né? A pessoa tem um bloqueio porque... É uma humilhação, quer dizer, só verbalizar aquilo provoca-lhe um sofrimento extraordinário. Escreva e agrega ao sacerdote. Francisco, sabe que, enquanto dizia, ocorreu-me o seguinte, já ouvi há anos que um sacerdote foi, creio que a um hospital ou qualquer coisa, para conversar a alguém que estava, que já não conseguia falar, ou porque estava no fim dos seus dias, ou porque teve algum acidente. Não posso já precisar. E então, este sacerdote, o que é que fez? Foi dizendo... Portanto, a pessoa o ouvia, mas já não falava. Então, este sacerdote foi dizendo várias coisas a esse fiel, leigo, e pediu-lhe que, quando... ele dizia um pecado que ele efetivamente tinha, para ele lhe carregar ou na mão, ou no dedo, ou uma coisa qualquer. Portanto, uma vez que ele ouvia, mas não conseguia transmitir. Achei isso, portanto, interessante. Há coisas assim bonitas, podemos dizer, que vêm contrariar as facilidades, como que muitas vezes as facilidades, a ignorância e mais pecados, porque no fundo acabamos por estar a arranjar mais pecados. Foges pela noite que te abraça, finges não ligar ao coração. Ris e dás um ar da tua graça. Sabes que não posso dizer não. Será que já te disse que te adoro, que por ti choro? Dás-me a mão, pedes-me em segredo que te apague o desejo para ti. Nunca é demais, sabe há pouco e pedes mais. Tens o pecado no corpo e dizes com vontade que não chegaste à metade. Sorris à minha falta de jeito, contas as batidas no meu peito. Com o teu mundo engomado e bem passado, dás-me a mão, pedes-me em segredo que te apague o desejo para ti. Nunca é demais, sabe. Mas tens o pecado no corpo e dizes com vontade que não chegaste à metade. Dizes com vontade, tenho Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido admitiu que 15 mil crianças abortadas foram incineradas como lixo hospitalar, como fonte de aquecimento para aquecer os hospitais do mesmo Serviço Nacional de Saúde. Comentário lhes merece. O aquecimento foi só para dois hospitais. O resto era ensinado como lixo, mas não utilizado. Em dois hospitais é que isso aconteceu. E houve um outro hospital, e aliás esse é de Cambridge, que enfim, devia, por tradição, ter gente com uma certa capacidade intelectual, saber o que é que está a fazer, ou inclusive a saber, porque são abortos espontâneos esses que eles ensinaram, não abortos provocados. E por outro lado, há um outro hospital que também fazia o mesmo, com fetos de 13 semanas. Eu a mim confranjo muito e acho isso horrível. Simplesmente acho que há ignorância da parte de quem o faz, não há ignorância da parte das famílias, talvez haja ignorância, porque daquilo que eu tenho observado, a maior parte das pessoas não sabe qual é a evolução do ser humano. E eu acho que se toda a gente, todos os pais se habituassem a ouvir o coração da criança logo na segunda semana de gestação, eu acho que isto toca. É impossível que um pai e uma mãe não fiquem tocados por ouvir um coração a bater. Mas não fazem. E aliás, eu sei que, mesmo cá em Portugal, tentam que eles não saibam e nem lhes dão a oportunidade de sentir o coração, precisamente para poder facilitar os abortos. Como daqui há tempos uma me dizia que a criança já estava com a mais do que as semanas que a lei permite hoje em Portugal. Se as pessoas soubessem que é dada a injeção para matar o feto e depois é tirado aos bocados, eu pergunto-me se haver algum ser humano. Eu para mim, sabe, é uma aberração tão grande que me faz. Já estou com ontem o padre, já me faz cócegas na planta dos pés, porque é horrível, percebo. E a verdade é que há ignorância, por um lado há ignorância, essa dos 15 mil, que eu procurei ver a notícia toda, a dos 15 mil são abortos espontâneos. Seja como for, é horrível que se considere um ser humano, porque é um ser humano. Eu lembro sempre no meu curso, tinha no meu primeiro ano já com o curso formado, de um médico que dava aulas no Alcoitão, que tinha não Alcoitão City, mas era o Alcoitão Instituição, em que ele dizia, no primeiro segundo de gestação em que eu fui concebido, eu já tinha o tique do meu nariz. Eu nunca mais esqueci, porque achei piada, mas a verdade é que com 8 semanas nós temos impressões digitais que nos acompanham até ao fim da vida. Portanto, a impressão digital, isto é a prova de um ser humano, e é esse ser humano que é tratado. No outro dia uma senhora disse-me que tinha uma campa de um animal e todos os meses vai lá pôr uma flor na campa do animal. E eu pergunto, mas que sociedade é esta em que há quem ponha uma flor na campa do animal e depois seres humanos tratam seres humanos como lixo? Que isso é uma aberração. Eu acho que o mundo está doido. Francisco, o mundo está doido. Pois, a coisa não está fácil. Esta notícia que saiu e que levou ao esclarecimento das autoridades de saúde do Reino Unido, eu confesso-lhe, vou ser muito franco, não é? Eu confesso que isto é um pau de dois bicos o que vou dizer. Eu acabo não perceber onde é que está a admiração. A minha questão é mesmo essa. Eu acabo por não conseguir entender onde está a admiração. Porque num país com tanta facilidade. Estes, por acaso, eram abortos espontâneos. Ainda ninguém disse o que é que fazem aos abortos provocados. Mas num país em que a legislação não considera como igualmente digno de estatuto de ser pessoa humana aqueles embriões ou fetos que estão no ventre de suas mães. Porque se eles fossem considerados pessoas humanas, aqueles embriões e fetos eram defendidos, e aí haveria a legislação constitucional da proibição de matar. Portanto, a questão é mesmo esta. Porquê é que o aborto é livre? Porque, como é que isto se justifica legalmente se a velha regra, não é, clássica de salvaguarda da pessoa humana, não é, o não matar uma pessoa humana é legalmente aceito? Isto é visto porquê? Porque filosófica e antropologicamente a lei destes países, como é o caso da lei portuguesa, não considera, não oferece o estatuto de pessoa humana a esses seres embrionários em gestação, ou esses fetos em gestação. Percebemos a ideia? Ou seja, o problema é este. Em Portugal, até às 10 semanas, com certeza, mas é isso que a minha questão é esta, o ridículo está aqui. Em Portugal, como no Reino Unido, não sei se o Reino Unido até chega mais, até às 10 semanas não é pessoa. 10 semanas e um dia já é pessoa humana. Vimos ainda aqui em novembro ou dezembro, em Portugal, eu penso que na altura que aqui falei, o que me tinha chocado num telejornal de almoço, ver a notícia de que... Não foi em fevereiro. Foi precisamente no dia, perdão. Foi no dia 11 de fevereiro, quando se comemorou os 7 anos do aborto em Portugal. Não é? A reportagem num telejornal que eu vi ao meio-dia era comemoração dos 7 anos do referendo que legislou o aborto em Portugal. Então lá apareciam as senhoras a dar todos contentes, etc., que agora podemos matar as nossas crianças à vontade. Logo a seguir, para cúmulo, aparecia um direto desde o Tribunal de Vagos, onde uma professora que tinha matado a sua criança recém-nascida, né, teve-a na casa de banho da escola e matou-a logo ali. Essa professora foi condenada a 10 anos de cadeia. E a minha dúvida é esta. Mas calma lá. Mas o que é que distingue uma coisa da outra? 6 meses? Meio ano distingue que, num caso, são aplaudidas, não pagam taxas moderadoras, passam à frente de tudo e de todos e têm direito a 15 dias de licença de maternidade. Eu não sei, isto é de gritos. É de gritos. Licença de maternidade para mulheres que abortaram os filhos. Pagos por nós, pelos nossos impostos. Meio ano faz deste tratamento para o outro que é 10 anos de cadeia. Ou seja, isto está louco. Está tudo louco. Realizassem que realmente é um ser humano. Eu acho que as pessoas sabem, toda a gente sabe que é um ser humano. Só que isto é a maldade. O coração humano tem maldade. Esta gente, eu desconfio imenso que esta gente não saiba que é uma vida humana que ali está. Prefere é pôr para trás das costas. Tanto é que tanto sabem que nós depois assistimos aos relatórios clínicos, aos vários pareceres de psicólogos e psiquiatras, não é? Que dizem as sequelas que ficam do ponto de vista psíquico na cabeça de uma mulher que abortou são extraordinariamente devastadoras. Não é? Devastadoras. É uma coisa extraordinária. Não é? E essas sequelas psíquicas, esse remorso, esse sentimento de culpa, de impotência, esse arrependimento, essa noção que vai crescendo ao longo da vida, porque se a pôr, pois ainda por cima tem uma perspectiva, diríamos assim, devido à eternidade, não é? Eu li em tempos uma psicóloga que dizia assim: à medida que vai crescendo, isso é uma ferida que vai alastrando e gangrenando na cabeça e na psique da pessoa. Porquê? Porque se a pessoa depois começa a acontecer, e se há mais alguma coisa para além desta vida? E se há vida eterna? E se eu vou encontrar o filho que eu matei? Não é? Ou seja, todas estas questões corroem, diríamos assim, o sujeito, a pessoa que o fez. Portanto, pois é que eu dizia há pouco que eu fico espantado com o alarido que se fez. Porque num país em que as liberdades de garantia e acessos ao aborto é de tal forma extraordinário, não é? Então aquilo não devia ter respeito nenhum por eles. Eles deviam ser concordes. A prova provada que eles não estão em consciência, que a consciência lhes remói, é esta, é o alarido que agora isto se fez. Porque se aquilo não fosse mesmo nada, como eles dizem que não é, para justificar, não havia alarido nenhum. Podia-se queimar estes fetos no meio do lixo hospitalar, que não havia crise nenhuma, e até se utilizar para aquecer hospitais, como aconteceu em 2 casos. Percebe a ideia? Ou seja, nota-se aqui, até neste alarido, que esta sociedade, malevolamente, crê numa mentira, mas que sabe que é mentira. Está a chamar verdade a uma mentira, sabendo de antemão que é mentira. Mas esses que fazem o alarido também podem ser aqueles que sabem que existe vida. Não, isso foi de tal maneira que até o primeiro-ministro, como é que se chama? O Gordon, não é? Já nem lembro o nome dele. Pediu desculpa, teve que intervir e que dizer e que não sei o quê, porque é aquilo que eu não entendo. Então, mas por quase os abortos espontâneos destes 15 mil, pais, desculpa, que isto foi uma coisa extraordinária, não respeitámos a vida, quer dizer, estava ali um ser, é os restos mortais de uma pessoa, nós devíamos ter respeitado. Então, e os abortos voluntários? Já não é ser nenhum? Já é um aglomerado de células? Esse alarido é provocado pelas pessoas que respeitam a vida. Não é por isso que não respeitam a vida. Não sei, eu penso que isto foi uma coisa polémica lá que perturbou a todos. Perturbou a todos. Não sei. Quando Deus pôs o mundo, fez ela girar. Bem lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Minha mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram o teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também, o infinito ainda se lembrava bem do seu cósmico refém. E eu que pensava que ia só comprar pão, e tu que pensavas que ias só passear o cão. Passado da conspiração, cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar, e o pão nesse dia ficou por comprar. Estrelas dos cães, os astros, os sinos, os desígnios e as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrelas dos dois. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Entramos na parte final, já tínhamos muito pouco tempo. Entretanto, porque estamos em período de declarações de IRS por parte de muitos contribuintes, alguns até já as entregaram. Portanto, eu queria alertar para o seguinte. Ao entregarmos uma declaração de IRS, todos podemos vir a beneficiar uma determinada instituição de solidariedade social. Esse 0,5%, em vez de entrar nas contas do Estado, entra nessa instituição. Para isso, é necessário que essa instituição faça parte de uma lista que em Portugal, e para este ano, são 2.046 instituições. Não muitas para tanta gente. Portanto, estas instituições têm, portanto, trataram de uma determinada documentação que permite que as pessoas possam dar 0,5% do valor do IRS. A ideia com que fico é que nós somos muito solidários, mas neste aspecto parece-me que não seremos muito, porque mesmo essas próprias instituições acabam por ser poucas pessoas a atribuir esse 0,5%. E isso é muito fácil. Basta dizer ao contabilista ou entregar ou colocar um anexo, que é o anexo H, lá no campo 9, portanto, e indicar o número de contribuinte dessa instituição. O nosso tempo é muito pouco, mas eu ainda me atrevia a perguntar aqui aos meus convidados, será que quando as pessoas não atribuem este 0,5%, estão com receio de vir a pagar mais? Porque isto não custa nada às pessoas. Aqui, ser solidário desta forma não traz qualquer encargo para as pessoas. Sra. Doutora Francisco, o que é que lhes parece? Sabem disso e não percebem isso e estão de pé atrás. Hoje em dia há uma desconfiança tremenda em relação a tudo quanto o governo fizer para nos roubar. A pessoa já... A maior parte é por desconhecimento, não é? Também isso não é falado. Nós aqui, concretamente, nas nossas paróquias, pusemos no aprisco de há duas semanas, no nosso boletim paroquial, uma folha a pedir esse recurso para um dos centros sociais paroquiais que temos. Nesse caso, esta é uma forma excelente de poder colaborar. Porque, como o Armando disse bem, isto não significa um aumento de 0,5% na carga tributária. Isto significa que, na carga fiscal, que somos todos alvo, que é extraordinária, 0,5, o governo não pode servir-se dele e oferece, em nosso nome, a instituições de solidariedade social. Portanto, concretamente aqui nas nossas paróquias, o Centro Social Paroquial do Erval da Beira este ano optou por essa via e daí ter sido feita essa divulgação através de um folheto que foi entregue no nosso boletim paroquial. Mas também sei que a Fundação Aurélio Amar Diniz também tem esse expediente. Penso que a Casa da Obra, a Fundação Dona Joaquina da Fonseca, Josefina da Fonseca, também tem esse expediente, pelo menos só de instituições de segurança social, que eu me estou a recordar neste momento. Portanto, é uma questão de nós nos informarmos. Como disse, aquilo basta pôr uma cruzinha e pôr lá o NIF, o contribuinte, não é NIF, é NIPC, o contribuinte da instituição, e automaticamente, do apuramento da carga tributária que nós teremos, 0,5 vai diretamente para essa obra de ação social. É fácil de ajudar. Então dê a quem quiser, mas não deixe de ajudar instituições que precisam. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois outros dias, à mesma hora, se Deus quiser.